Aí, a rapaziada só pensa que crime, crime, crime. A gente tem que dar valor pra mulher e tem que ter filho e fazer família, rapaziada.